Voo no 738, no solo 05, direita, solo 121, decimal 9. 219, 738. Cadente Center, Patera, Flight Level 050. Flight Center, Flight Level 050. Última transmissão, Fox, Fox, Sierra. Prossiga. Frequência livre para coordenação até o retorno. Gol 1397, chame centro Recife, 1251, alternativa 1325. 1251-1338, gol 1397. A secundária é 1-3-3-2-5, gol 1-3-9-7. 1-3-3-2-5, sente. Luiz Kiman, tem atenção. F5728, chegada a Mari, desça para o 060. 060 na Mari, F5728. Fox, Fox, Sierra, atento à história de turbulência, autorizada a decolagem da 17, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. 1-8, decimal 6. Papapá, novembro, Oscar Romeu, continua a aproximação, reporte final do 17. E contará a final da 17, novembro, Oscar Romeu. Novembro, Oscar Romeu, a intenção é a cabeceira 17 e é direto para o 45. Cabeceira 17, novembro, Oscar Romeu. Consciente. Corrigindo, cara, na interseção da, do 45. Aguarde para o táxi, Lima, um pouquinho. 3198, livrou. São 3198, Solino 21, décima 9. 319. Alô, Salvador, tá 3198. Alfa Juliette 023198. 5, reporte no solo controlado. Oi, a pista não está disponível? A pista não está disponível, confirme intenções. Pousar entre. Na interseção da Papá com a 17, se possível. Está autorizado no número Oscar Romeu. Grato, no número Oscar Romeu. Foxtrot Sierra, atinge 1000 pés. Foxtrot Sierra, decolador 09, mantenha escuta. Fox Sierra, está autorizado o cruzamento do campo. Autorizado o cruzamento do campo para o Fox Sierra. 060. Solicite um tráfego para na curta final da 17 para pouso. Aguarde o ponto de espera. Bravo que Luiz, que autorizado a linha, mantém cabeceira 17. Aquilo. Aguarde para táxi. O solo no 7, November Oscar Romeu, livrando o táxi. November Oscar Romeu, no solo Zulu 2. Acessando a frequência livre. Bravo, November Oscar Romeu, 2 operação. Fox Fox Sierra, controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, grato. Desvelhado. É de volta para a comida. Controle Salvador de Papa em uniforme, Fox Fox Fox Sierra. Mike, Bravo, confirme, a proa 090 por 5 milhas? Não, a minha proa está sendo a 090, eu estou distante do circuito 5 milhas, fazendo 360 numa torre aqui, ok? Ciente, Mike, Bravo, que eu tenho um Learjet 40 próximo à final, então você deverá abandonar o setor e confirme a proa que irá manter o sobrevoo. Vai prosseguir na 9... 0, ok? A proa 90. Gente, Mike Bravo. Salvador, de Papa e Uniforme, Foxtrot, Foxtrot Sierra. Fox Sierra, Sierra, mantendo no meu pé no corredor forte. Meu pé no corredor forte, grave. Mike Bravo, Oscar, controle. Prossiga. Dentro de 2 minutos tem um Learjet para pouso, o senhor irá interferir na aproximação. Eu estou fora do alinhamento da 1-0, ok? Já passei pelo setor, a área nossa, ok? Sim, então dentro de 2 minutos o senhor abandone o setor. Temos que ter uma distância mínima de 3 milhas. Alternativa, estou 4.1 milhas. Bravo que Luiz, que decola 214, chance para o cruzamento do campo. Cuidado para o cruzamento do campo, Bravo que Luiz. Guardião 01 no reporte Paripe, POB 05. Mike Bravo Oscar, manterá essa faixa por mais quantas milhas? Confirma, por gentileza. Aquilo autorizado, ingresso no 7, pode ser cabeceira do ano 7, LN pronto. Web, prossiga para 3 mil pés o altímetro no 0 no 6. 3 mil, Web, 7, 2. Mike Bravo Oscar, controle. Prossiga. Manterá essa faixa por mais quantas milhas, comandante? A intenção é a área industrial agora, pode ficar maçaria, ok? Ok, então, está abandonando a final dando zero, copiado. O Papa Romeo, Papa Tango Romeo, Salvador Approach. Go ahead. Complete ILS X-ray procedure, we have aircraft maintaining 500 feet near the field. Complete the ILS X-ray procedure, call tower on 18816. 18-6, Papa Tango Romeo. Salvador Tower, good morning, Papa Romeo, Papa Tango Romeo. Papa Romeo, Papa Tango Romeo, go ahead. Establish on ILS runway 10, request visual approach runway 17. Tendo mil pés no corredor forte, passando informação, tráfego na suposição de 9 horas a 2 milhas, mantendo 500 pés. Web 5728, desça para 2 mil pés, reporte localizador. 2 mil, vai reportar estabilizado, Web 5728. Paquilo, autorizada decolagem da 17, vento 100 graus, 159. Final runway 17, Papa Romeo, Papa Tango Romeo. Roberto Romeo, clear to landing runway 17, winds 100 degrees, 16 knots. Clear to land. Lima Papa Kilo, decolado 18, controle 20, 18. 208, Kilo. Lima Papa Kilo, contato radar, para o 280, saída Arbo, transição elétrica. 280, Arbo elétrica. Guardião 01, reporte visual com campo. Controle o Lima Papa Kilo, teria como voar livre de restrições? Lima Papa Kilo, está livre da restrição. Restrição Lima Papa Kilo. Lima Papa Kilo, voe direto Arbo. Direto a água, Kilo. Papai Tango Romeo, grounded 119, confirma aí, pô. Roger, Mantel Mike Frequency. Oi. To Edward, sir. E Bravo Oscar Controle. Prossiga. Confirme a faixa da inspeção. O sentido é Camaçari agora, ok? Sentido Camaçari. Tenta vai evitar a área proibida de Camaçari. Temativo. Hora de 20, Terra Natal. Alfa, na ponte de espera, 0286, 0096, com 260. Papá, Tango, Romeu, Fifugas. Mike, pra volta, o controle. Prossiga. A um helicóptero mantendo 500 pés a 5 milhas, estou seguindo para a final da 107. Afirmativo, não estou com ele à vista, ok? Eu estou na, mantenho a inspeção, 500 pés a GM. Guardião 01, temos um helicóptero mantendo 500 pés, próximo à final da 107. Guardião 01, 500. Pode visar o contrato, Guardião 01. Pode vibrar. Tem que ser igual no céu. Guardião 01, informe visual com o tráfego. Vamos analisar o contrato, faz a aproximação visual. Web 5728, complete a aproximação final, torre 1 no 8 decimal 6. Obrigado, até já. Fox, Fox, CA, prossiga. Papá Uniforme, Fox, Fox, Serra. Papá Uniforme, Fox, Fox, Serra. Redor Interlagos, 1 no meu pé, reporte na rotatória. Para sua informação de tráfego, um tráfego no sentido oposto a 8 milhas, mantendo no meu pé. 5722. Fox, Fox, Serra. Para evitar o tráfego, se ocupar 1.500 pés. Guardião 01, está avisando com o aeródromo? Já viu o aeródromo, 01. Chame torre 1 no 8 decimal 6. 18, 6, gráfico. Torre Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Guardião 01, visual com aeródromo para pouso para segurar, visual com aeronave na final de alerta. Guardião 01, autorizado para seguir até o Pátio do Gré, atento à aeronave, vento 100 graus, 149. Voltará para segurar, Guardião 01. Salvador, é o Bola 260, outro espera, visual com aeronave na final. 1260, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera com 1260. Web 5728, informe o tráfego 10 horas, prosseguindo para o pátio da Polícia Militar, sem interferir na sua aproximação. Certo, certo, 5728. Comigo até eu soube minha posição e a radial estava bem. Bom dia, azul 4080, 4060, Castel Romeu. Confio para o controle? Eu azul 4060, passo 188. Azul 4060, na chegada da Mari, desça para o 050. 050, 4060. Oscar, copiada, aguarde as instruções. O meu hotel, tente curso na frequência 12685, alternativa 25 decimal 45. Web 5728, no solo 25, solo 121, decimal 9. 219, boa. Bravo, que Luiz, que passou informação, o tráfego no sentido oposto a 4 milhas, manterão 1.500 pés. É um lag. Paquilo, autoriza voar direto com o quê? Ali mantém 10, Gono 2.0. Alfa Juliette, 09, 118. Adame, queira. Zero, não sei se é nível. 1260, autorizado decolagem da 10, vento 100 graus e 149. Gente, livre decolagem da 10, agora 260. Da Mari, desça para o 060. Chega da Mari. Ao 060, 6200. Controle, o Foxtrot Sierra já ultrapassou o tráfego. Gente, Foxtrot Sierra, reporte na rotatória visual com campo. Reportará na rotatória visual com campo. Foxtrot Sierra, ingresso no corredor Interlagos, reporte na rotatória. Posição Interlagos, reportarei na rotatória. Foxterra, desça para o meu pés, do ajuste é 10, 16. Descendo para o meu pés, 10, 16, Sierra. Foxterra, para evitar o tráfego na decolagem, vou ir direto à rotatória, descendo para o meu pés. Positivo, direto rotatória para o meu pés. Lima Papaquilo, solicite ao centro na frequência 1260, alternativa 288. 260, 288, obrigado, bom dia. 260, eu falo 27, controlando 20, decimal 8. Obrigado, 208, gol no 260. Controle Salvador, boa noite, gol no do, boa tarde, gol no 260. Gol 1260, contato radar, vou para o 390 na saída Pucam. Gente, 390 na Pucam, 260. Bom dia, Web 6740 210 para 190, Mari, informação Serra. Web 6740, acionei indicação, chega da Mari, desça para o 070. Ficou na Mari 070, 6740. Thank you. 777, atualização Porto Seguro. Leda Bidev 5454, o transponder. Fox Fox Sierra, chame em torre 18 decimal 6. 786, grato. Fox Fox Sierra. Reportará final 17, Sierra. Azul 4060, desço para 2000 pés, ajuste na 096. Autorizado final ILS, aceito pistão na 0, reporte estabilizado. 2000 pés, 0096, reporte estabilizado, azul 4060. O Steiner 6200, informe velocidade. 2509. Redução para 2109, descida para 3000, ajuste na 096. Para 210, 1016, desce 3000, 6200. Foxtrot, Foxtrot, Serra, final 17. Fox Fox Sierra, autorizado pouso na 17, vento 100 graus, 1 menos. Autorizado pouso 17, Sierra. Desça para nível 050. 050 para o Web 6740? Afirmo. Salvador, na final curta da 17, qual a cidade de pouso na 10, senhora?